tubulações danificadas. Esse movimento do Sicoobi ajuda muito. Estamos adquirindo tubulações que irão nos possibilitar recuperar estradas que, por falta de recursos, talvez recebessem obras somente no próximo ano. Se não fosse esse apoio da sociedade, o tempo para tentar deixar as coisas pelo menos como era antes seria muito mais longo, explicou o secretário. Os recursos destinados pela cooperativa de crédito nas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul são disponibilizados pelo Instituto Sicoobi por meio da campanha de doações emergenciais SOS Rio Grande do Sul e complementados pelo Instituto, com as agências Sicoobi distribuídas pelo Estado, auxiliando na identificação das principais necessidades das comunidades onde estão inseridas. Visando trazer benefícios para colaboradores, cooperados e comunidade, a cooperativa A1 lançou seu novo aplicativo para o varejo. A demanda de um novo aplicativo surgiu devido às mudanças que o mercado enfrenta com a tecnologia tão presente. De acordo com o gerente de postos e supermercados, Juarez Mânica, esse aplicativo trará aos seus usuários diferentes possibilidades. Ele disse: o aplicativo que nós tínhamos anteriormente, ele era apenas para o cliente visualizar as promoções. A ideia colocada em prática nesse novo aplicativo é que o cliente verifique todas as promoções que a cooperativa tem, mas também se beneficie do aplicativo para comprar produtos com preços diferenciados. Os setores de comunicação e marketing e comercial trabalharam ao longo de um ano na construção do aplicativo. Com o mote da campanha "É só baixar para economizar", o aplicativo Coopera 1 chegou para trazer muitos descontos. Para baixar é só ir até uma loja de aplicativos Apple Store ou Play Store, procurar por Coopera 1, baixar o aplicativo, preencher com os seus dados e aproveitar as promoções. Ao baixar o aplicativo, você garante todas as ofertas exclusivas do aplicativo, além de poder conferir todas as outras promoções. Dezena de ofertas, segunda da economia, terça do hortifruti e muito mais. Entretanto, é preciso que ele esteja baixado no celular e configurado com dados pessoais para que as ofertas exclusivas do aplicativo sejam validadas. A alternativa cada vez mais promissora na diversificação das fontes de recursos, as operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, junto ao mercado de capitais, já superam a marca de R$ 428 milhões e R$ 700 mil no acumulado do ano. O maior destaque está relacionado a títulos destinados a financiar o setor agropecuário, lançados no mês de abril e que chegaram a R$ 353 milhões e R$ 700 mil. O banco teve 90,7% do volume autorizado através das letras de crédito do agronegócio, LCAs, destinados a financiar a produção, venda ou industrialização de produtos e insumos e adquirir equipamentos para a produção no campo. Para o diretor financeiro do BRDE, João Paulo Kleinbin, a diversificação do funding através de operações no mercado de capitais vão permitir novas frentes de apoio no sul do Brasil. A diversificação de nossas fontes de recursos através do mercado de capitais tem se mostrado uma estratégia eficaz para fortalecer o setor agropecuário e promover o desenvolvimento sustentável. Com as operações de LCAs, conseguimos abrir novas frentes de apoio que impulsionam a produção e a inovação no campo, observou Carno Bing. Outros R$ 75 milhões captados pelo banco tiveram origem na emissão dos recibos de depósitos bancários RDBs. Segundo o diretor Kleinubin, o desempenho positivo do banco cria uma expectativa ainda mais positiva com a chegada de uma nova modalidade destinada às instituições de fomento. A criação das letras de crédito de desenvolvimento LCDs aguarda regulamentação complementar a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova, que inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Sicoobi, você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil, mais próximo, com quem você conhece, para custear, investir e ampliar a sua produção. Sicoobi, mais que uma escolha financeira, parceiro de gerações do agro. Agronegócio hoje. E agora atenção para a última notícia. O índice de poder de compra de fertilizantes em julho deste ano alcançou o valor de 1,11, resultado que reflete a queda no preço das commodities e o aumento em alguns fertilizantes. O índice é divulgado mensalmente pela empresa Mosaic e consiste na relação entre indicadores de preços de fertilizantes e de commodities agrícolas. A metodologia consiste na comparação em relação à base de 2017, indicando que quanto menor a relação, mais favorável o índice e melhor a relação de troca. O cálculo leva em consideração as principais lavouras brasileiras: soja, milho, açúcar, etanol e algodão. De acordo com a empresa, apesar dos atrasos nas compras dos fertilizantes, as perspectivas seguem positivas para a segunda safra de milho e algodão, com a expectativa de recuperação nos próximos meses para evitar acúmulos logísticos no final do ano. Preços das commodities reduziram menos 4,6% no milho e menos 2,15% na soja em relação a junho. Já o preço dos fertilizantes subiu, tendo como fator impactante o aumento do dólar no último mês. A safra americana segue com boas perspectivas e os números mais recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e USDA corroboram essa estimativa. No Brasil e na América do Sul, os indicadores também seguem bons, com ajustes de produção e produtividade, principalmente na segunda safra brasileira. Todo esse cenário pressiona preços da soja e do milho. Em julho, o mercado interno registrou alguns picos positivos motivados pelo aumento do dólar, o que permitiu que algumas negociações em real fossem mais vantajosas, relatou o comunicado. O mercado segue atento ao desenvolvimento da safra nos Estados Unidos, às negociações e intenções de plantio para a próxima safra brasileira, além da colheita da segunda safra, que se aproxima do final e proporcionou números surpreendentes em algumas regiões. É importante se atentar também as perspectivas climáticas para o início de setembro, que vão ditar a janela das próximas safras, diz a nota. O Agronegócio Hoje, o jornalismo rural da Fecoagro, para o homem do campo e da cidade, fica por aqui, mas volta amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de rádio de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá. Rádio Mampituba, 99,5. A sua FM nativa. Se você quer ouvir o melhor, ouça. A melhor rádio. 99,5. Integração e Mampituba Notícias. Informações do mundo. Brasil. Estado e região. Integração e Mampituba Notícias. Muito bom dia, 6:40, estamos abrindo mais uma integração em Mampituba Notícias da manhã desta segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Segunda-feira, estamos abrindo a nossa programação jornalística e desejando a você uma ótima segunda, uma ótima semana de muita paz, saúde, coisas boas para você, para a sua família, seus negócios, seu trabalho, sejam eles produtivos, sejam eles rentáveis. A companhia aqui da Rádio Integração e da Mampituba, seja para você, meu amigo do campo, você da cidade, você da estrada, aquele abraço, né? Vamos juntos fazer uma ótima semana aqui com Integração em Mampituba Notícias, que vai até às 8:30 da manhã com a parceria da Coperja. Somos produtores cuidando de produtores. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Farmácia São Sebastião, de Jacinto Machado, a farmácia do aposentado. Sicoob Credija, mais que uma escolha financeira. Doutor André Pedroso, Clínica Dental Plus, HP Network, internet de fibra ótica, supermercados Coperja. Sejama, nossa força vem do trabalho. Loja Gávea Química, no centro de Jacinto Machado. Valor Sua Engenharia e Negócios Imobiliários. Dom Joaquim Nutrição Animal, da Costa Agropecuária, em Santa Rosa do Sul. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Sono e Bem-Estar, o colchão da família. Funerária e Assistência Familiar, Santa Terezinha, o respeito humano que a sua família merece. Dela Laboratório em Ermo e Jacinto Machado. Agro SMC, vendas e manutenção de drones, pulverizadores agrícolas. Credisol, microcrédito para seu negócio e para você. Shopping Japonês, o primeiro e mais completo shopping de Sombrio. Ford For Alto, Tubarão, Criciúma e Araranguá. E a Rosalano, Lupe, Belletini e Pavão. Está no ar a partir de agora o Integração em Mampituba Notícias, interligando você com os principais fatos do fim de semana. Comigo nas técnicas, o trio Clayton, Fernando Furlaneto, Fernando Lagarreta e Sidney Candioto. Coordenação geral é de Danusa Antonelli Pristotti. Na apresentação, eu sou Felipe Daboit e vou contigo até as 8:30 da manhã. Início de manhã de segunda-feira, de temperatura agradável aqui em Jacinto Machado, 18 graus, 3 décimos a temperatura, umidade relativa do ar em 74%, pressão atmosférica em 1012 hectopascais. Mas uma manhã de muita dificuldade, né? Muita cerração aqui pelo extremo sul catarinense. Já começou ontem à noite, durante toda a madrugada e principalmente agora nesse fim de madrugada, início de manhã, muita cerração. Olha, Fernando Lagarreta, hoje acho que batemos todos os recordes de dificuldade para dirigir aqui pelas rodovias, né? Vindo de Sombrio para Jacinto Machado, mas muita dificuldade mesmo hoje, hein? Não tinha ponto assim que aliviasse. Uma dificuldade muito grande, a temperatura se eleva um pouquinho, né? Isso aí é um prato cheio para tal da cerração aparecer. E eu acho que junto com a cerração também essa porcaria de fumaça, né? Que fez presença aí durante o fim de semana. Bom dia. Bom dia, para todos. A situação realmente hoje estava complicada, viu? Cerração também? Não, todo o trecho aí não tinha nem como dizer assim. Acelerar um pouquinho? Não, tinha que ser devagarinho, na tranquilidade, para poder chegar, né? É. Com muita atenção também, porque, nossa, eu não sei o que é pior, se é enquanto tá escuro ou quando começa a dar aquela clareada. Porque parece que o farol do teu carro não resolve mais nada. Não, né? Resolve nada, né? É. Muito bem. Araranguá também tinha bastante? Não, da saída até a chegada aqui, era algo espetacular hoje, não dava pra enxergar 50 metros. Parece um filme de terror, né? Vai aquela dica pra você que está projetando sair de casa, né? Sai um pouquinho mais cedo, só uns minutinhos mais cedo, vai na boa, né? Porque tá complicado, muito cuidado pra você aí que está aqui pelas rodovias estaduais, aqui de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul também tem relato de muita cerração, pela BR-101 também, você que está por aí, muito cuidado, né? A BR-101 facilita um pouco, porque a visibilidade é um pouco melhor, a sinalização. Agora, nas nossas rodovias estaduais aqui, meu Deus do céu, né? Fica a dica, muito cuidado aí nessa largada de segunda-feira. Vamos até Sombrio, como é que tá a situação lá pela área central de Sombrio? Sidney Candioto, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia ao amigo Fernando Lagarreta e também ouvintes aí do Mantuba Integração Notícias, rapaz do céu, por aqui também fechado e como eu digo sempre, né? O motociclista que sofre. Ah, é verdade. Fechado, né? Fechado nesta manhã de segunda-feira, temperatura no momento em 17 graus, Felipe. O motociclista sofre, né? Pega essa friar, essa cerração e também, né? É um perigo, né? A visibilidade da moto é bem mais complicado que um carro, né, Ney? Bem complicado, muito complicado mesmo. O amigo Meler, mandando um alô, um abraço para vocês aí, desejando aí uma ótima semana de trabalho e ele aproveitando também, né? Buenos, professor, a situação está pior lá na beira do Guaíba. Um abraço. Um abraço pro Meler também, um abraço a todos os nossos ouvintes. Dando mais uma conferida aqui na previsão do tempo, nas temperaturas aqui nessa largada de segunda-feira. Praia Grande começa o dia com 15 graus 2 décimos lá na estação do bairro Alvorada. Timbé do Sul. Ah, tá errado aqui, né? A temperatura em Timbé do Sul marcando 28 graus nesse horário aqui. Não é por aí, não. Isso aqui tá desatualizado, né? A situação da unidade lá do bairro Figueira. Aqui pela nossa região ainda, Meleiro marcando 16 graus a temperatura, em Criciúma na Unesc 15 graus 3 décimos, começando o dia em Florianópolis com 16 graus, tempo bom na capital. Na região da Serra não temos marcas negativas nesse amanhecer, temperatura mais baixa aqui que eu estou observando em Urupema, lá no Parque de Exposição, 6 graus 4 décimos. Pelo Rio Grande do Sul, observando aqui, tem Tem tormentas lá na fronteira oeste, na zona sul do Rio Grande do Sul, com muita chuva, muitas trovoadas em Santana do Livramento, 15 graus a temperatura. Em Uruguaiana, o dia começa também com instabilidade, 15 graus 7 décimos. Porto Alegre, região metropolitana, com 16 graus 5 décimos. E Caxias do Sul marcando aí 20 graus a temperatura. Começar um dia com temperatura bem alta para a época do ano lá na Serra Gaúcha. 6:48, as informações iniciais do tempo. Daqui a pouco, Leandro Puchalski chega por aqui e atualiza a previsão do tempo. Primeiras informações dessa segunda-feira para você começar o dia bem informado, com que é destaque nas capas dos jornais em circulação pelo país. Destaque do jornal Estado de São Paulo: cortes no orçamento de 2025 geram crise entre ministérios. A elaboração do orçamento de 2025, cujo projeto de ser enviado ao Congresso até o dia 30, gerou uma crise entre os ministérios. Órgãos do governo alegam que, com os cortes planejados pela equipe econômica, os recursos indicados não serão suficientes para cobrir as despesas, o que pode prejudicar o atendimento à Previdência e provocar até falta de água, internet em prédios da presidência. De acordo com documentos aos quais o Estado de São Paulo teve acesso, o governo decidiu reduzir gastos administrativos para tentar manter o valor liberado em 2024 para investimentos, priorizando obras em andamento e o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Procurado, o Ministério do Planejamento e Orçamento disse que não vai se manifestar antes do envio do projeto ao Legislativo. Os cortes previstos para 2025 se somam ao congelamento de gastos de 15 bilhões promovido nesse ano pelo governo para tentar atingir as metas fiscais. Contribuem para agravar o quadro a alta das despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários e assistenciais, e avanço das emendas parlamentares. É a manchete principal de hoje, portanto, do jornal Estado de São Paulo, trazendo à tona esses cortes no orçamento que estão aí gerando, diz que diz, uma crise, uma rota de colisão entre os ministérios. Destaques ainda dos jornais, destaque para o jornal Globo: governo planeja cerco a operações com moedas digitais. O governo pretende lançar um programa para controlar transações com criptomoedas como bitcoins e nos moldes da remessa, conforme feito para o e-commerce. A ideia da Fazenda é criar uma espécie de cripto conforme para incentivar o registro no país de corretoras estrangeiras que vendem criptoativos para brasileiros, que só entre janeiro e maio desse ano investiram 40 bilhões em moedas digitais. Ainda dos jornais, eu trago o destaque da Folha de São Paulo de hoje: o governo se reúne mais com bets para regular apostas. Houve 251 encontros com empresas e associações, ante 5 com a área da saúde. Funcionários do governo Lula da Silva se reuniram 251 vezes com empresas de apostas esportivas ou associações do setor durante a elaboração de regras para o mercado. Profissionais de saúde foram ouvidos em 5 ocasiões. O país vive a epidemia de dependência de jogos, segundo pesquisadores do tema. Jornais aqui do sul do Brasil, agora 6:52, destaque de hoje do Zero Hora: dos 26 prefeitos das capitais, 20 vão concorrer à reeleição na disputa de outubro. Número de candidatos que tentam se manter no poder é o maior desde 2016. Em apenas 6 metrópoles, os atuais gestores não poderão buscar a reeleição. Correio do Povo de hoje: A despedida de um mito da televisão brasileira. O apresentador Silvio Santos, dono do SBT, faleceu no sábado aos 93 anos e foi sepultado ontem em cemitério israelita em uma cerimônia restrita. Destaque aqui para a nossa região do Tribuna de Notícias e circulação aqui pelo sul do estado. Com a seguinte manchete: mulheres vítimas de violência em Criciúma seguem sem abrigo. Uma manchete aí trazendo à tona a violência contra a mulher, é a manchete de hoje do TN. Internacional abrindo nosso giro aqui de notícias com as principais informações das últimas horas, agora 6:53, não perca a sua hora. Em sua nona viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra em Gaza, o secretário de Estado americano Antony Blinken desembarcou em Israel neste domingo para se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na segunda-feira, antes da retomada das negociações para um acordo de cessar fogo entre Israel e Hamas, programadas aí para a próxima semana no Cairo. Será que de fato vai acontecer cessar fogo? As conversas estavam paralisadas devido a um impasse entre as partes e estão sendo retomadas à medida que a guerra avança já pelo 10º mês e paira aí na região o temor de uma escalada sem precedentes frente à resposta anunciada pelo Irã ao assassinato do líder do Hamas em sua capital. Expectativa, portanto, né, para esse cessar-fogo, que de fato torcemos, né, que isso aconteça. Daqui a pouco fecha um ano, né, dessa tensão entre as duas partes. Destaque já para o Brasil, destaque para a questão política. Presidente da República realiza uma reunião nesta segunda-feira com ministros e líderes do governo no Congresso. O encontro ocorre em meio a tensões entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal após a Corte determinar a suspensão do pagamento de emendas impositivas. Estão previstas as participações também do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Rui Costa da Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda, Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Márcio Macedo da Secretaria-Geral e Jorge Messias da Advocacia-Geral da União. Ainda irão participar os líderes do governo na Câmara, deputado José Guimarães no Senado e o senador Jacques Wagner do PT da Bahia, também líder do governo no Senado, portanto, né? Na sexta-feira, o plenário do STF confirmou por unanimidade uma decisão dada pelo ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução de emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União. Essa determinação vale até que o Congresso estabeleça novos procedimentos para garantir transparência na liberação dos recursos. Lá na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu dar andamento a duas propostas: uma que limita poderes de integrantes do STF em decisões individuais e outra que confere aos congressistas o poder de suspensão das decisões da corte. E também na última sexta-feira, o Lula afirmou que não pode haver emenda secreta, mas defendeu uma negociação com o Congresso. Então, nesse disco todo, né, o presidente Lula vai se reunir hoje com esses ministros e também líderes do governo após o STF suspender essas emendas impositivas, né, ele que criticou a tal emenda secreta, mas defendeu o diálogo com o Congresso. Destaque ainda na questão política, falando em STF, o Senado já conta com ao menos 47 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal protocolados e à espera de uma decisão. Foram considerados pedidos apresentados desde o início de 2021, quando o presidente do Senado era Rodrigo Pacheco, ele que assumiu o cargo e que consta aí como em tramitação. A assessoria do Senado informou que esses pedidos estão em análise na advocacia da casa, que faz uma avaliação técnica da proposta antes dela ser analisada aí pela comissão diretora. Um número bastante alto, né? 47 pedidos, mas que nenhum vai adiante, né? E fica aí em análise. Ainda falando sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal pode retomar nessa semana o julgamento de 3 ações que discutem a validade do contrato intermitente estabelecido pela reforma trabalhista de 2017. Esse caso é o terceiro item da pauta da próxima quarta-feira e também pode ser analisado no dia seguinte, ou seja, na quinta. O placar atual é de 2-2. O relator Edson Fachin, que em 2020 votou para declarar essa modalidade de trabalho inconstitucional, por avaliar que ela deixa o trabalhador em situação vulnerável, e os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram. Há uma expectativa para essa semana, né, do STF voltar a julgar a validade de contrato de trabalho intermitente. O julgamento está empatado com 2-2 sobre a constitucionalidade do modelo. Agora 6:59, e familiares e amigos de Silvio Santos compareceram ao enterro do apresentador da manhã de ontem. O corpo do dono do SBT foi sepultado no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, por volta das 9:20. Foi uma cerimônia fechada para o público, foi bem rápida, mantendo aí a discrição pedida aí por Silvio. O sepultamento começou pouco antes das 9:00 e contou com a presença aí da viúva Iris e Bravanel, das filhas do apresentador e alguns famosos como Celso Portioli, Carlos Alberto de Nóbrega e César Filho. Alguns fãs foram até a porta do local levando alguns cartazes e homenagens com a foto do apresentador. Apesar disso, o ambiente estava bastante pacato, estava bastante silencioso, em clima de respeito, e que comoveu muita gente, né? O falecimento aí do Silvio Santos no sábado pela manhã, já faleceu na madrugada de sábado, a notícia veio à tona aí no sábado pela manhã, a morte, portanto, o Silvio, né? Com os 93 anos de idade, sem dúvida nenhuma, maior apresentador de todos os tempos da TV brasileira. Pontualmente 7:00, falando da economia, falando da Mega Sena. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no sábado no concurso 2.763 da Mega Sena. Os números sorteados, atenção: 15, 16, 19, 43, 44 e 49. O próximo concurso será realizado amanhã, terça-feira, com prêmio estimado de R$65 milhões. 52 apostas acertaram a quina e ganharam em R$75.241,53. Houve 4.751 acertadores na quadra. Cada um deles faturou R$1.176,46. 7:01, destaque da área da segurança pública aqui para o sul do estado. Começo falando de um homem de 42 anos que foi preso por furto na tarde do último sábado em Criciúma. A prisão aconteceu no bairro Paraíso após o suspeito ter um mandato de prisão cumprido pela Polícia Militar por volta das 16:50. Conforme informações da Polícia Militar, um mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal da comarca de Criciúma. O cidadão, que tinha cerca de 33 passagens policiais por diversos crimes, foi encaminhado para o presídio Santa Augusta. Agora resta saber se ele vai continuar no presídio ou ele vai ficar na rua e daqui a pouco vai ter 34, 35 passagens policiais, né? Cidadão desse não dá de ficar solta por aí, né? Com 33 passagens policiais. Ele acabou nas mãos da polícia e foi encaminhado ao presídio, portanto, no sábado à tarde. Destaque ainda da segurança, destaque para a Forquilinha, onde um homem de 31 anos esfaqueou duas mulheres durante uma festa lá em Forquilinha. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na madrugada do sábado e uma das vítimas é ex-companheira do suspeito. O crime aconteceu no estacionamento do tal local onde acontecia a festa. O homem teria as perseguido e ameaçado. Ao tentar atacar uma delas, causou ferimentos em ambas, uma no pescoço e outra no braço direito. Após intervenção de pessoas próximas que estavam por lá, ele acabou fugindo do local. As vítimas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento da cidade. O caso foi repassado para investigação da Polícia Civil. No trânsito, um capotamento deixou uma motorista de 19 anos ferida na manhã de ontem, domingo, no bairro Lagoa da Serra, em Araranguá. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 7:30 da manhã na SC-447. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Quando a guarnição chegou para prestar atendimento, a jovem estava sentada às margens da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente, orientada, com sinais vitais normais e relatando dor na lombar. Após o atendimento pré-hospitalar, a jovem foi encaminhada para o Hospital de Araranguá. Agora 7:03, destaques do futebol, destaque para o fim de semana constrangedor da dupla Grenal. Contra o Lanterna, nova decepção. O Inter que foi até Goiânia e conseguiu perder para o Atlético de Goiás, que até então não tinha ganhado de ninguém jogando em casa. O Inter foi lá e o Atlético de Goiás venceu. 1 para o Atlético, 0 para o Internacional. O Grêmio, no sábado, com os reservas no estádio Alfredo Jaconi, também foi derrotado, perdeu para o Bahia por 2-0. Criciúma, esse buscou empate no finalzinho, ontem no Heriberto Yussi, conseguiu empatar com o Vasco da Gama, saiu vencendo, levou virada e no final acabou empatando 2-2. Destaque também para a goleada do Botafogo no Flamengo, jogando no Engenhão, o Botafogo goleou o Flamengo por 4-1. E o Juventude venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2-1. No Clássico Paulista, deu Palmeiras, que venceu São Paulo por 2-1 também. Os destaques do futebol que a gente atualiza logo mais para você às 8:20 da manhã. Agora 7:05, foram as principais informações das últimas horas. Logo cedinho aqui para você começar um dia bem informado, um resumo das principais notícias. E no Integração em Mampituba Notícias, que tem a parceria do Dela Laboratório de Análises Clínicas e conta com os mais variados tipos de exames para lhe atender. Análises clínicas em geral, exames toxicológicos, testes genéticos, exames hormonais, patologia clínica, entre outros. E realiza ainda atendimento empresarial. Dela Laboratório, matriz no centro de Ermo, telefone WhatsApp é o 48-3546-0029 e filial no Centro Comercial Gentil em Jacinto Machado, telefone WhatsApp é o 3512-7529. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida eu volto aqui atualizando a previsão do tempo com o Leandro Puchowski e claro, né? Você fica com a gente, vai interagindo comigo. Canais de interação aqui, o nosso WhatsApp 3535000, WhatsApp aqui da Rádio Integração. Você manda pra gente aqui como está o tempo aí, muita acerração, você que está circulando aqui pela rodovia, pelas rodovias da nossa região. Diogo Matos está mandando pra mim aqui, bom dia, Sanga da Areia, Araranguá, também muita acerração. Um abraço pro Diogo Matos, que estava circulando aí pela marginal da BR-101, lá no bairro Sanga da Areia. E você pode mandar pra gente também aqui através do nosso WhatsApp 3535000 da Integração e 3533-2000, WhatsApp da Rádio Mampituba FM. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, muito conteúdo até às 8:30 da manhã. YD 769 99,5 Mampituba, a sua FM nativa. Sombrio, Santa Catarina. Madequico, um novo conceito de atender seus clientes com uma incrível promoção. 10% de desconto nas compras à vista e também parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão. Passe nas lojas Madequico e confira. Madequico, uma loja de tudo para todos. Na Madequico pode confiar. Qualidade é na Madequico. Sua casa, nosso compromisso. Especial especialista em soluções para agricultura, a New Holland apresenta a vocês os mais novos lançamentos em colheitadeiras de grãos. Novas colheitadeiras TC e TX, seja para colheita de arroz, milho, soja e feijão. Nossas colheitadeiras possuem opções de multiculturas e alta performance no campo. Colheitadeiras TC e TX da New Holland, a produtividade que sua lavoura merece. Venha conhecer na Tratovel as novas colheitadeiras TC e TX. É hora de adquirir o seu carro. Você que procura segurança, qualidade, bom preço, a dica é Automarcas Veículos. São muitas marcas e modelos e um vai ser o carro que você tanto sonhou em ter na sua garagem. Vá conferir de perto e saia satisfeito. Ótimas condições de pagamento. Automarcas Veículos. Na entrada principal de Sombrio, telefone 48-3533-4746. E filial em Araranguá, Avenida 15 de Novembro. WhatsApp 99-91-07-47-46. Agromix, a mais nova loja para o seu animal e sua lavoura. Rações para seu pet, linha completa de farmácia, veterinária e atendimento 24 horas. Sementes, fertilizantes e adubos, sementes de pastagem inverno e verão, ferragens, implementos à pronta entrega. Agromix, há mais de 15 anos cuidando do seu gado de corte, leite, cria, recria, suínos, aves, peixes, equinos e ovinos. Agromix, próximo ao Monumento dos Tropeiros em Praia Grande. WhatsApp 489-9165-0148. No Gisele Supermercado, todo dia é dia de economia. Padaria própria, frutas e verduras fresquinhas, açougue com as melhores carnes, brinquedos, material de higiene e limpeza e utilidades domésticas. A entrega do seu rancho é gratuita. Gisele Supermercado, sempre fazendo o melhor por você. Avenida Adolfo Tiscoski, bairro Januária em Sombrio. Confira todas as ofertas no site giselesupermercado.com.br. Supermercado Gisele. Grupo Olim, transformando o agronegócio. Presente no campo com tratores Yanmar, equipamentos agrícolas e insumos. Atua com equipe especializada para dar assistência a você, produtor, do plantio à colheita. Com lojas físicas e também virtual. Acesse www.olim.com.br e confira as ofertas. Olim, transformando o agronegócio. Que tal tirar uns dias para renovar as energias em um lugar tranquilo e próximo à natureza? Então você precisa conhecer a Reserva Guimarães. Tem a cabana perfeita, tanto para casais como para famílias. Conta com aquele delicioso café da manhã, muita diversão e harmonia. Reservas pelo WhatsApp 519-9853-0790. Reserva Guimarães, a perfeita composição entre natureza e bem-estar. Localizada na região dos Campos de Cima da Serra, Campará do Sul. Mais de 100 mil reais em prêmios, 4 desafios premiados e prêmios instantâneos. Na jornada premiada, você embarca em um caminho de vantagens. São diversas chances de ganhar e para concorrer é fácil. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer. Cooperados ganham cupons em dobro. É só comprar e torcer. Serão mais de 20 sortudos que estarão com a gente nessa jornada premiada. Coperja, sempre ao seu lado. A FUBRA. A FUBRA apresenta ofertas a gosto. Jogo de chave de fenda 5 peças Gedoli, somente R$34,90 à vista. Jogo de brocas combinadas 9 peças Worker, apenas R$21,90 à vista. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. A FUBRA, sempre com você. Rei dos Pneus, tem pneus das melhores marcas, rodas de liga leve, serviços de suspensão, geometria em 3D, balanceamento, reforma e pintura de rodas, com a parte elétrica, injeção eletrônica e serviços de mecânica em geral. Rua Paulo Martins dos Santos, Jardim das Avenidas, acesso a Balneário Arroio do Silva, telefone 3524-1249. A número 1, na memória do seu rádio, 99. 7:12, estamos de volta e a sequência do Integração em Mampituba Notícias, que está só começando, claro, vamos até as 8:30 da manhã e você é convidado especial a continuar com a gente aqui, em seguida atualizando a previsão do tempo, mas antes quero dizer para você o seguinte, hein? Ah, o fim de semana já passou, né? Muita visita na sua casa, hora de fazer aquela faxina no comecinho da semana, então passe na loja Gávea Química, especializada em produtos, equipamentos e utensílios para limpeza doméstica, empresarial e automotiva. A loja possui um mix completo para facilitar o seu dia a dia e tem ainda o setor de utilidades domésticas. Envie a mensagem no WhatsApp 489-8818-9388 e receba as ofertas exclusivas. Isso mesmo, né? Descubra a loja Gávea Química. Evite surpresa em sua conta telefônica, preço fixo somente na HP Network, internet mais telefonia fixa digital. Oferta por tempo indeterminado. Contatos no 3535-1135 e 988-310400. Vamos lá, vamos atualizar a previsão do tempo. Vamos até a capital do estado. O Leandro Puchowski que já está por lá, já está no gás. E vai anunciar pra gente a previsão do tempo para esse início de semana. Agora é o seguinte, né? Eu não aguento mais tanta fumaça, não é fumaça, é cerração. Quando é que o céu vai abrir de fato, Puchowski? Bom dia. Pois então, bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha, pergunta difícil, assim, sabe? Porque a gente vai continuar ainda com um comportamento de alguma nebulosidade em determinados momentos, com essa questão aí das fumaças também interferindo, também uma questão aí de nevoeiros. Então, assim, não que o sol não vá aparecer, né? Ele aparece ao longo da semana, mas a gente acaba tendo pelo menos sempre um ou outro ponto, alguma situação de exceção, vamos dizer assim, sempre algum porém, né? E isso acaba acontecendo. Por exemplo, nessa segunda-feira, a gente está amanhecendo com um bom nevoeiro marítimo predominando pela costa, e aí quando eu falo da costa, estou te falando desde o litoral norte gaúcho, passando por toda a costa de Santa Catarina, e vai lá na parte do litoral de São Paulo, para vocês terem ideia, quase que entrando no Rio de Janeiro. Então, uma extensão bem grande de um nevoeiro marítimo, que a princípio, pelo menos durante a maior parte do dia, fora agora nas primeiras horas da manhã, vai atuar sobre o mar mesmo. Ele ainda influencia agora as primeiras horas nas cidades mais próximas do oceano, mas gradativamente deve se dissipar. Então, tem sol previsto, né? Tem previsão de uma segunda-feira de tempo seco, tanto aqui para Jacinto Machado quanto para as outras áreas do sul do estado. Só que esses nevoeiros até se dissipam ao longo do dia, mas essa questão da fumaça, das queimadas, ela permanece durante toda a segunda-feira, porque a gente ainda segue, né, com a mesma configuração da atmosfera, ou seja, a gente continua com um vento na baixa atmosfera, né? Quando eu falo isso, não estou falando de vento onde a gente está, né, na superfície, mas sim na atmosfera, só que na parte baixa dela. Para o ouvinte ter ideia, mais ou menos a gente está falando de um vento a 1,5 km de altura, né? E esse vento que ocorre, ele continua da mesma direção, né? Da parte centro-oeste em direção à parte sul do Brasil. Então, tudo que acontece lá, você imagina, tem a queimada, né? Aquela fumaça sobe e o vento a 1,5 km de altura empurra para algum outro lado. E esse lado é justamente o sul do Brasil, e por isso esse cenário de fumaça, ele continua existindo no decorrer dessa segunda-feira. Esse cenário, ele permanece. A hora que esse vento mudar um pouquinho de direção, bom, aí vai diminuir um pouco essa questão aí dessa fumaça. Mas a tendência é que a terça-feira ainda tem, ali no final de terça para quarta, é que ele mudando um pouquinho de direção diminui. Mas vou te dizer que a quarta-feira ainda é um dia provável, tá? De ter um pouco isso, talvez um pouquinho menos, mas ainda um pouco mais provável dessa ocorrência, até para ter uma mudança nesse padrão mais lá no final da semana. Em termos de condição do tempo, então, uma segunda-feira, como eu falei, de sol, entre nuvens, aumenta a quantidade de nuvens no final do dia, aí nuvem mesmo, por causa do vento que vai trocar um pouquinho, aí tô falando do vento mais baixo do oceano, então a segunda-feira termina com o céu mais nublado. Mas sabe o que tá aparecendo, Felipe? Uma segunda-feira muito quente. Já eu tenho, estou sendo um pouquinho resistente, mas já algumas rodadas desses modelos, eles vêm dando a mesma coisa, e agora de manhã deu a mesma situação. Ele vem mostrando para tarde de hoje, não aqui para Jacinto Machado, mas para as áreas ali em direção a Criciúma, Uruçanga, Tubarão, tá dando na tarde de hoje 36, 38 graus de temperatura. Então, independente se chegar a esse patamar mesmo, indica um forte aquecimento. Então, a gente deve ter uma tarde bastante quente aí pela frente. Olha, uma tarde aquela de verão com muito calor, né? Se confirmar essas temperaturas, hein? Sabe qual é a diferença em relação ao verão? É que o período no qual essa temperatura ela fica alta é menor do que no verão, né? No verão, normalmente, chegar 8 horas da manhã já tá quente. Nessa época, não, mesmo que a temperatura dispare muito, ela dispara rapidamente ali no final de manhã e início da tarde, mas é o que tá aparecendo. Perfeito. Já tivemos um fim de semana com temperaturas agradáveis, né? Temperatura bem agradável aqui pela nossa região, né? O fim de semana como um todo. E sequência da semana, Puxaço. Então, hoje, amanhã, ainda sem chuva e temperaturas agradáveis, é isso? Calma aí. A terça-feira não. A terça-feira é completamente diferente. A terça-feira tem previsão de máximas da tarde de 18, 19 graus. Não passa disso. Vê aí que tem. Haja saúde, porque a gente está falando de uma diferença entre a tarde de hoje e a tarde de amanhã de 20 graus a menos para amanhã, né? Então é muita diferença, é 18, 19 graus. E está relacionado com a condição do tempo da terça, que é de céu muito encoberto. Durante a terça-feira inteira, a gente deve ter o céu bastante encoberto, por causa da umidade que vai avançar do mar. Então, assim, até tem bons momentos da terça só de céu nublado, mas a possibilidade de a gente ter alguma chuva na terça-feira existe, tá? Boa parte do dia não, só mais céu fechado, mas em alguns momentos uma chuva passageira faz parte. E não deixa ser uma terça-feira fria, porque a maior temperatura do dia é 18, 19 graus. Mas não para aí. Na quarta, vai para 28 e 29 graus. Aquece de novo. Porque muda a direção do vento, ele entra mais norte e nordeste. A quarta-feira tem sol, quarta-feira tem tempo seco e a temperatura sobe. Então vai para 28 e 29 graus. Termino aí ou continuo? Não, é quinta-feira, só que falta vir dizer que vai baixar de novo a temperatura. A quinta-feira, a princípio, é um dia onde ainda aquece, tá? O sol aparece, a gente tem uma quinta-feira de manhã de sol, a temperatura deve subir, ainda aquece, mas ao longo da quinta fica nublado e deve terminar a quinta com chuva. E com essa chuva da quinta, a temperatura cai e aí vai fazer frio na noite em direção à sexta, e a sexta-feira tem, na tarde, a maior temperatura na faixa de 12, 13 graus, não passa disso. A próxima sexta e o fim de semana vão ser de inverno. Olha só, vamos ter que sobreviver essa semana, né? O pessoal se cuidar muito aí, porque vai ser uma roda gigante, né? Lá em cima e lá embaixo, por aí vai, né? Olha, é bem importante. Só para o pessoal ficar mais claro, tá? Então, hoje calor, terça frio, quarta, quinta, calor. Bom, eu tô observando aqui, tô olhando aqui no satélite, que tem temporais lá na zona sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, né? Essa chuva toda que tá por lá, ela chega aqui pra região ou não, Puxalski? Pois então, com essa tua pergunta, tu me ajuda a explicar justamente esse aquecimento, porque essas nuvens carregadas que estão predominando na parte mais da campanha e do sul do Rio Grande do Sul, elas estão praticamente bloqueadas pelo ar.